toda a comunidade científica tinha acesso ao mesmo dataset. Este dataset do Protein Data Bank é público e todas as universidades do mundo têm acesso a isto. Se os simuladores numéricos que tiveres disponíveis forem suficientemente bons, tu podias à partida gerar dados infinitos e com qualidade quase infinita, não é? Não tenho assim especialmente inside info, mas esse exemplo que deste do AlphaCell é um exemplo, digamos, público da Isomorphic Labs, que é esta spin-off da DeepMind, em que eles têm a ambição de conseguir modelar basicamente ao nível de uma célula. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus, agora na rede podcast do Expresso. Apesar de já ter falado muito de inteligência artificial aqui no podcast, ainda não tinha explorado um tema que tem dado muito que falar. O impacto que ela está a ter, e vai continuar a ter, na descoberta científica. Os novos modelos de Deep Learning estão a revolucionar a ciência em várias áreas, desde a biologia, a física, meteorologia, engenharia de materiais. Este impacto da inteligência artificial faz sentido, na verdade, porque se nós olharmos para trás, os períodos de grande progresso na ciência estiveram sempre associados a novas tecnologias que vieram abrir novas fronteiras inexploradas em várias áreas. E, portanto, isto está a acontecer neste momento e vai continuar a acontecer no futuro. E dificilmente poderia ter melhor pessoa para falar do tema do que o convidado de hoje. O Hugo Penedones é licenciado em Engenharia Informática e Computação pela Universidade do Porto e é cofundador e atualmente CTO da Inductiva AI, que é uma empresa, como o nome indica, de inteligência artificial, aplicada à ciência e à engenharia. Além disso, ele antes trabalhou na Google DeepMind, uma empresa de investigação nesta área, sediada no Reino Unido, onde ele esteve na gênese de uma das maiores inovações nesta área, talvez a maior, o projeto AlphaFold, que é um algoritmo de previsão de estruturas de proteínas, que era até aqui um grande desafio da ciência, que levou em poucos anos à atribuição do Prémio Nobel da Química deste ano a Demis Hassabis e a John Jumper. O Hugo foi membro fundador deste projeto, é aliás um dos autores do primeiro paper publicado sobre o AlphaFold. E como vão ouvir, o projeto tem uma história engraçada por trás. Porque começou quase como uma brincadeira, como parte de um hackathon, que é uma maratona de programação na DeepMind, quando o Hugo e colegas decidiram, por que não, dedicar-se ao problema de tentar adivinhar, através de algoritmos, a estrutura das proteínas. E o resto, como se costuma dizer, é história. Durante a nossa conversa, falámos desta e de outras áreas em que a inteligência artificial está a gerar novas descobertas, desde melhorar a previsão do tempo, ao desenvolvimento de materiais inovadores, como supercondutores, e até ajudar a desenvolver reatores fiáveis de fusão nuclear, que é a eterna promessa que nos daria uma energia limpa e completamente ilimitada. Para além de tentar perceber em que áreas a inteligência artificial está a ter este impacto, tentei também nesta conversa compreender porquê. Porquê é que estes algoritmos estão a ajudar os cientistas? O que é que eles fazem de diferente do que os cientistas conseguiam fazer até aqui? E isto levou-nos a explorar uma questão inevitável. Até que ponto a inteligência artificial pode vir, no futuro, a substituir os cientistas no seu papel mais fulcral, mais elementar, que é o papel criativo da formação de novas hipóteses científicas, que no fundo é o que move a descoberta em frente. Se gostam de ciência e de tecnologia, este episódio é para vocês. E agora deixo-vos com o Hugo Penedones. Até à próxima. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura. Passando pelo desporto, entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso, liberdade para pensar. Hugo Penedones, muito bem-vindo ao 45 Graus. Obrigadíssimo, José, é um prazer estar aqui. Nesta nova versão, já agora isto não tem nada a ver com o tema de hoje, mas Penedones parece um apelido espanhol. É? Não, é português, mas é muito específico. Eu penso que só pessoas da minha família têm esse sobrenome e pode ter tido origem numa pequena aldeia em Trás-os-Montes de algum antecedente meu ter vivido lá, mas é um nome português. Engraçado. Dá jeito ser a tua família a única que tem esse apelido. É muito prático para as pesquisas na Google, não é? Sou fácil de encontrar. É só escrever Penedones ou Penedones. Bom, olha, nós vamos falar de inteligência artificial na ciência, que é um tema que eu ainda não abordei diretamente aqui no podcast, embora já tenha falado muito de inteligência artificial, sendo que, na verdade, um dos enormes impactos que a inteligência artificial está a ter é precisamente na ciência, ou seja, nas descobertas científicas. Eu acho que Se calhar ainda não é muito conhecido, começou a ser conhecido este ano porque houve basicamente quase 2/3 prémios Nobel que foram para esta área, mas ainda é uma área que está a emergir, com a qual tu tiveste um contacto muito direto logo de início, na DeepMind e com o projeto do AlphaFold ligado às proteínas, já lá vamos, e que deu depois origem a um prémio Nobel, e agora na tua empresa na Indutiva. Mas antes disso, explica-me a quem está a ouvir o que é exatamente inteligência artificial para a ciência e o que é que tem sido feito nesta área. Exatamente. Então, a inteligência artificial é uma área de investigação com tradição já bastante antiga, não é? Tem, se calhar, pelo menos 8 décadas já vem dos tempos do Alan Turing, ali na década de 1940. E, inicialmente, relacionava-se com a questão de será que conseguimos ter máquinas, computadores, que replicam algumas destas propriedades que os humanos e os animais também demonstram, que por enquanto, ainda nunca, ou até, sobretudo na altura, não se tinha conseguido replicar por máquinas. E essas capacidades são ligadas, por exemplo, à percepção visual, não é? Perceber o mundo à nossa volta, à percepção, à compreensão do som e da linguagem, e também à capacidade motora, não é? De conseguirmos locomotora. Isso era o Holy Grail, não é? O grande objetivo da inteligência artificial, conseguir ter máquinas ou até robôs que estejam mais assim num espaço físico, que tenham essas características. Mas nós, como humanos, também usamos a nossa capacidade cognitiva para outros processos um bocadinho mais elaborados, como, por exemplo, fazer ciência, não é? Ou descobrir mais coisas sobre o mundo. Sim, um bocadinho mais elaborado. E então, agora, mais recentemente, começa a haver muito interesse em aplicar estes mesmos métodos de inteligência artificial, que inicialmente, se calhar, foram desenvolvidos, lá está, para fazer, sei lá, reconhecimento de objetos ou geração de fala, não é? Para problemas científicos, por exemplo, o exemplo que mencionaste num projeto que eu trabalhei, que foi o AlphaFold, era um problema de biologia, ou seja, perceber qual era a estrutura das proteínas, ou seja, dada uma sequência de aminoácidos, conseguir prever a sua estrutura tridimensional, que é isto que vai determinar a função que esta proteína tem no corpo. Por exemplo, há proteínas especializadas no transporte de moléculas, por exemplo, a hemoglobina. Há proteínas especializadas que fazem parte do sistema imunitário, por exemplo, os anticorpos são proteínas, ou enzimas. Enzimas ajudam na catálise de novas reações químicas. Na verdade, é quase tudo proteínas. É quase tudo proteínas. Então, a partir do mesmo alfabeto básico de aminoácidos, que só existem 20 ou 21 diferentes, da maneira como são encadeados numa sequência longa de aminoácidos, pode dar origem a proteínas com estruturas diferentes e que vão ter funções radicalmente diferentes nas células. E isso desculpa interromper-te, isso é um tema engraçado porque as proteínas, como tu estavas a dizer, são quase a matéria-prima da vida complexa, não é? Ou seja, o nosso corpo, no fundo, quase todas as funções, ou todas as funções têm por base proteínas. E uma especificidade das proteínas, que eu acho que é relativamente pouco conhecida, quer dizer, por quem está fora do meio, é que elas são tridimensionais e a maneira como elas estão construídos como elas se dobram, não é? Daí o nome AlphaFold, é fundamental para as funções, para a função que elas têm. Não é? Exatamente. E o desafio que existia aí, se eu entendo, é que tu até aqui não conseguias prever, ou previas de uma maneira muito limitada, a estrutura que as proteínas tinham, conhecendo só os aminoácidos, portanto as moléculas complexas que estavam na sua base. Era isso, basicamente. Não é? Exatamente. Não se sabia a partir da sequência de aminoácidos, que podemos imaginar como sendo uma sequência de letras, prever qual seria a sua estrutura dimensional, ou seja, as coordenadas de todos os átomos envolvidos. O único método que existia era determinar isso experimentalmente, ou seja, em laboratório, mas isto é um processo lento e caro. Tentativa e erro. E então, durante algumas décadas, a comunidade científica foi acumulando uma base de dados, chama-se o Protein Data Bank, onde foram angariando estes resultados experimentais. Ok, para esta proteína, com esta sequência, a estrutura que se foi determinada experimentalmente foi esta. E tem lá as coordenadas de todos os átomos, etc. Mas isto foi feito para algumas dezenas de milhares de proteínas, durante várias décadas, décadas, mas o número de sequências de proteínas conhecidas em células de seres vivos era mais da ordem dos 2 milhões, ou seja, havia muitas proteínas para as quais a estrutura não era conhecida e para a qual não havia nenhum método computacional que fosse suficientemente preciso para fazer essa previsão com um nível semelhante ao que seria obtido experimentalmente. Uhum. Até que finalmente o AlphaFold, em particular a segunda versão, o AlphaFold 2, conseguiu começar a fazer previsões com um nível de accuracy muito próximo da experiência em laboratório. Uhum. E já, antes de irmos ao como é que isto foi feito, qual é a vantagem de ter acesso a este conhecimento? Ou seja, porque é que nós precisamos de saber, de conseguir prever a estrutura das proteínas com base nos aminoácidos? Que problemas é que isso está a permitir resolver ou vai permitir resolver? Pode acabar por ter várias aplicações, incluindo no desenho de novos fármacos para curar doenças. Em particular, com estas versões mais recentes em que, para além da previsão da estrutura da proteína, se começa a conseguir prever como é que ela interage com outras biomoléculas, seja DNA ou RNA ou uma pequena molécula de um fármaco que se está a tentar ver se liga com essa proteína. Ou seja, este AlphaFold 2 já foi bastante importante só para permitir que a comunidade científica, todos os biólogos, tenham acesso a isto e possam construir mais conhecimento por cima, mas em particular nas aplicações podem ter relevância para a saúde humana, por exemplo, ao desenho de novos fármacos, exige este passo ainda adicional de saber como é que elas interagem. Ou seja, não é só aquela visão estática da estrutura, é ver como é que ela se liga com outras moléculas e como é que interagem. Sim, não. Seja com outras moléculas do corpo, seja com fármacos. Não é? Sim, com, exatamente. E, aliás, há uma série de doenças neurodegenerativas, por exemplo, que têm que ver precisamente com a acumulação de determinado tipo de proteína numa zona do cérebro. Eu presumo que seja fundamental tu perceberes exatamente como é que são essas proteínas e como é que elas interagem depois com tratamentos potenciais, não é? Basicamente. A tendência atual tem sido uma certa digitalização também deste mundo físico, não é? Ou seja, a partir do momento em que nós conseguirmos gradualmente simular o comportamento destas moléculas, destas macromoléculas orgânicas, de modo muito mais rápido e controlado num computador, vai acelerar muito o processo, por comparação a um processo experimental no laboratório, que pode demorar semanas ou meses, ou num desenho de novo fármaco, que pode ser um processo que demora anos, não é? Sim. Agora começa a haver muitas empresas de o que eles chamam AI Drug Design, em que tentam acelerar este processo por terem métodos computacionais que conseguem ser suficientemente precisos e eficientes e rápidos para evitar parte do esforço que se faria em nível no laboratório. Sim. Entre outras coisas, devem permitir que tu testes, pelo menos numa primeira fase, esses fármacos potenciais através de simulações, por exemplo, não é? Ou seja, sem teres de fazer um ensaio clínico. Exatamente. E um modelo de machine learning pode ainda fazer previsões mais rápidas do que ter que fazer uma simulação, e falaremos mais à frente de simulações, não é? Uhum. Neste domínio, o tipo de simulações que se fazem, que se chama dinâmica molecular, tem mesmo que representar todos os átomos da molécula e tipicamente pôr muitos átomos de água à volta dessa molécula, por exemplo, uma proteína, e simular em muito detalhe no próximo 10 levantado a menos 9 segundos, qual é o passinho que isto vai dar. Uhum. Então estas simulações tipicamente são muito, muito pesadas. Os métodos de machine learning podem ajudar a fazer previsões muito mais rápidas sem ter que fazer uma simulação da dinâmica temporal toda, permitindo que se faça uma triagem inicial dos fármacos mais promissores, para depois, se tivesse que se fazer simulações mais pesadas e com mais precisão, já se faça sobre um número mais reduzido, uhum, das coisas mais promissoras. E só a partir daí também se passa para o próximo nível de fazer in vitro, ou seja, fazer no laboratório e depois testes em animais, humanos, etc. Mas é basicamente, fundamentalmente, é alargar a base da pirâmide, uhum, em que pode-se explorar um número maior de candidatos potenciais, para, por exemplo, um fármaco, de modo muito rápido, e passar para a fase seguinte, para este funil, só as coisas mais promissoras. Sim, isso é interessante. E já vamos falar mais à frente do impacto do machine learning especificamente aqui. Mas eu neste caso, eu acho que é interessante, depois vamos falar também de outros casos, mas no caso do AlphaFold, até porque tu estiveste envolvido de início, já lá vamos, perceber como é que funcionou, como é que funcionava este, funcionava e funciona este modelo. Né? O modelo de inteligência artificial que está por trás do AlphaFold, como é que compara, por exemplo, com os modelos que hoje em dia estão na cabeça de toda a gente, os chamados Large Language Models, né, os LLMs, como o ChatGPT, o Claude, o Gemini e afins, como é que a arquitetura daquele modelo compara com estes modelos, que são basicamente redes neuronais e depois com aquele tipo de algoritmo do Transformer por cima, né? Como é que eles comparam? Sim. Pronto, o AlphaFold também teve várias versões. Eu se calhar falo até primeiro da versão 1, que foi na qual eu estive envolvido, em que a versão inicial era uma combinação entre previsões de um modelo machine learning e um processo de otimização, ou seja, pesquisa. Ou seja, o que fazia inicialmente era tentar alterar um segmento da proteína, ou seja, focando só, imaginemos, em 10 aminoácidos nesta região, vou alterar um bocadinho a forma, a minha previsão para esta estrutura aqui só localmente. E perguntava-se, dada esta nova configuração, perguntava-se uma, o que se chama uma função de energia, baseada em, digamos, em leis da física, será que isto ficou melhor ou pior? E basicamente isso é calculado em função de, sei lá, se houver ali coisas que deviam sentir forças repulsivas por causa do campo eletromagnético ou não, consegue-se saber que aquilo não é uma boa configuração. Ou seja, é instável. Exato. É difícil encontrar a boa configuração, mas não é assim tão difícil avaliar a energia. Isso pode-se calcular. Ok. Então, é por isso que pode ser visto inicialmente como um processo de otimização. É só tenho que ir alterando gradualmente a forma da proteína para ir encontrar a configuração de energia mínima. O problema é que isto é super combinatorial. As formas possíveis que eu posso dar daqueles ângulos todos entre são aminoácidos é tão grande que, por um processo um bocadinho ingênuo de pesquisa, é quase impossível. Então, a primeira versão do AlphaFold foi um bocadinho inspirada pelo sucesso anterior até do AlphaGo, que era para aqueles jogos de estratégia, de tabuleiro. Sim, é um jogo chinês, salvo erro, não é? O Go, que é... Exato. Que foi durante muito tempo, era o próximo passo depois de ter conseguido bater o Kasparov, né? No xadrez. O Go, como é o jogo mais complexo, era o passo seguinte e depois o AlphaGo conseguiu... Exatamente. Conseguiu ganhar os seres humanos, no fundo. Exatamente. O Go era mais complexo por ter mais um número de jogadas possíveis a cada instante superior ao xadrez, e então a árvore de pesquisa começa a ficar enorme mesmo. Pronto, então a ideia era, tentamos ter aqui um modelo de machine learning a informar de modo, digamos, mais inteligente, menos ingênuo, que alterações é que são razoáveis de imaginar, ok, esta sequência de aminoácidos é mais ou menos parecida a outras que ele viu nos dados de treino, então talvez seja aqui uma forma de uma forma hélice, ou aqui seja mais plana, etc. Mas isto tem a desvantagem de ser um processo mais lento, tem que estar a fazer constantemente previsões e avaliar se ficou melhor, rejeitar se ficou pior, etc. A grande vantagem no AlphaFold 2 foi que se conseguiu fazer um treino que se chama mais end-to-end, ou seja, a rede neuronal agora conseguia diretamente prever, a partir da sequência de aminoácidos, prever as coordenadas dos átomos todos, sem ter que estar a fazer este processo iterativo de otimização. E alguns dos componentes desta arquitetura da rede neuronal do AlphaFold 2 são parecidos a esses Large Language Models. Por exemplo, tem lá uma coisa parecida a um Transformer. Mas também tem coisas mais específicas à biologia. Por exemplo, para além da sequência de aminoácidos, também se passa como input alguma informação que se chama Multiple Sequence Alignment, ou seja, informação de outras sequências de proteínas conhecidas e algumas correlações estatísticas. Basicamente é para saber se aquela proteína tem muitas semelhanças com outras proteínas que se conhecem, de outras células de animais ou de seres vivos, e essa informação também é agregada. E depois há coisas que se exploram na representação em si da proteína, ou seja, aqui nós não estamos a prever a próxima palavra, não é? A previsão que se está a fazer é tipicamente ou todos os ângulos entre cada aminoácido, ou seja, há ali um ou dois graus de liberdade entre cada aminoácido consecutivo e tem que se prever, pode ser representado por um ângulo. Então, quando se faz esse tipo de previsões, que são quantidades mais numéricas, ou até aqui, neste caso até mais geométricas, também se podem embutir na rede neuronal que ela tem que respeitar algumas propriedades geométricas, por exemplo, a desigualdade triangular. É uma propriedade matemática. Ou algumas... Mas quer dizer o quê? Explica lá. Basicamente, quer dizer que a soma de dois lados de um triângulo é sempre maior ou igual que o comprimento do outro lado que sobra. Uhum. Ou seja, porque se a soma destes dois fosse maior do que a aresta que falta, não era um triângulo, não é? Certo, sim. Sim. Ou seja, é uma restrição que consegue garantir que não está a produzir dados que fazem sentido. É uma restrição geométrica que, se a rede neuronal não estivesse a respeitar, ia prever coisas que estão desconexas, basicamente. Os aminoácidos não iam estar ligados de forma realística. Deixa-me perguntar uma coisa. Este modelo do AlphaFold e outras áreas que nós vamos falar, porque na verdade está a haver imenso progresso em áreas completamente diferentes, desde a química à física ao desenho de materiais, áreas, até à previsão do tempo, áreas completamente diferentes. Isto tem a ver com, no fundo, o rasgo de alguém que se dedicou a este projeto e inventou uma maneira nova de fazer com a tecnologia existente? Ou tem a ver com o facto de hoje em dia haver algoritmos de AI, nomeadamente de machine learning, que não havia antes e que permitem fazer este trabalho e, no fundo, interpretar estes dados de uma maneira que não era possível antes? Não, isto exige muita experimentação. Ou seja, o AlphaFold foi feito por uma equipa e que foi evoluindo e foi crescendo. No AlphaFold 1, inicialmente éramos 5, 6 pessoas, depois chegou até 10, 15, e no AlphaFold 2, se fores ver a lista dos coautores, acho que é 35, ou seja, é um trabalho, é um projeto grande, durante vários anos, em que dezenas de pessoas estão a experimentar imensas ideias, e a maior parte delas não vão resultar, e algumas vão falhar e vão resultar e vão ser combinadas com outras ideias e fazer um progresso gradual. Ou seja, nós desde o início do projeto íamos medindo uma métrica que basicamente te diz quão boa é a tua previsão atual num conjunto de dados escondidos que não estamos a usar para treinos. E aquilo, o progresso foi muito gradual, não foi nada miraculoso. Claro. Foi tipo, quase semana a semana ir subindo um bocadinho, está melhor 1%. Agora tivemos aqui uma ideia, melhorou a 2%. Porque, o que é que isto demonstra? Toda a comunidade científica tinha acesso ao mesmo dataset. Este dataset do Protein Data Bank é público e todas as universidades do mundo têm acesso a isto. E essas arquiteturas de redes neuronais, mesmo os transformers e outras, também eram do conhecimento público. Então porque é que não houve outro grupo a fazer algo imediatamente com o mesmo sucesso? Mas espera. É porque aquilo exige muito trabalho específico para esse problema. Mas o Transformers é de 2018, salvo erro, é uma 2017, coisa... sim. Ou seja, é uma coisa muito recente, em termos científicos, sim, é de ontem. Mas o projeto AlphaFold começou em 2016. Curiosamente, começou informalmente num projeto hackathon, em que dois colegas, juntamente comigo, começamos a brincar com a ideia e depois tornou-se o nosso projeto full-time. Sim. Conta lá essa história, que essa história é muito gira, não é? Ou seja, para quem nos está a ouvir, acho que já ficou claro, não é? Mas tu estiveste envolvido no início deste projeto AlphaFold, que depois veio a dar origem ao Prémio Nobel deste ano, exatamente em reconhecimento do progresso científico que se fez na descoberta da forma das proteínas. E tu tiveste, depois, enfim, foste à tua vida, não é? Mas quando estavas na Google DeepMind, estiveste envolvido no início... Mesmo no início do projeto, e és um dos coautores do primeiro paper, salvo erro do primeiro paper, não é? Certo. E isso começou dessa maneira, completamente informal, que vocês estavam a fazer um hackathon, que no fundo, para quem está a ouvir, é uma espécie de um jogo de programação, não é? Um desafio vá de programação. Exato. Nas empresas de tecnologia existe muito este tipo de eventos internos que chamam hackathon, em que durante 3 ou 4 dias... se dá liberdade total aos engenheiros ou aos investigadores de escolher um tema de um projeto arbitrário e trabalhar naquilo e fazer depois um pequeno demo, uma apresentação sobre aquilo. E então nós, houve o meu colega Rich Evans, que até já tinha trabalhado comigo também na Microsoft anteriormente, e o Marek Barinski, tivemos esta ideia de trabalhar no problema de protein folding, porque havia um jogo feito pela Universidade de Washington, no grupo de David Baker, que foi o outro laureado com o Prémio Nobel de Química em 2024, em que eles estavam a testar o conceito de gamification do problema de protein folding, ou seja, havia uma interface gráfica em que os humanos podiam ir carregar com o rato no ecrã e alterando a forma da proteína e vendo aquele score, aquela pontuação baseada na tal função de energia, se estava a aumentar ou a diminuir. Era um bocadinho um conceito assim experimental. Será que os humanos conseguem desenvolver intuição para isto e abordar o problema como sendo um jogo? E como a DeepMind tinha tido sucesso nesta área de treinar modelos de machine learning para jogar jogos, inicialmente naquela consola Atari, que tem muitos joguinhos tipo Space Invaders, Montezuma Revenge, etc., e depois no Go, a nós pareceu-nos natural, olha, vamos experimentar aplicar este jogo que tem por trás um problema científico. Pronto, obviamente durante aqueles 3 dias não se fez nenhuma descoberta científica, nenhum breakthrough, mas gerou o suficiente entusiasmo para a liderança da empresa, inclusive o Demis Hassabis e o Mustafa Solomon, que também era um dos fundadores, a decidirem que nós íamos começar a trabalhar aquilo no tempo inteiro, e juntaram-se mais 2 ou 3 pessoas que tinham trabalhado no AlphaGo ou trabalhado em análise de fala, etc. Sim, ou seja, vocês pegaram nesse jogo que tinha sido desenvolvido para seres humanos, para fundir, ir mexendo nos parâmetros e perceber se a forma da proteína era mais estável ou mais instável, não é? Se cumpria essa equação, e vocês meteram a inteligência artificial a fazer isso. Exatamente. Que tem um poder de computação muito maior do que nós, não é? Exatamente. É uma destas ideias que, em retrospectiva, é um bocado óbvio, como todas as boas ideias, não é? Sim, aquilo, depois o AlphaFold 1 e 2, na prática, deixaram de usar esse jogo porque a representação da proteína como, digamos, uma imagem através de todos os seus pixels, que é o que os humanos consomem, para o computador é um bocadinho ineficiente. Há representações muito mais compactas e melhores. Estás a gastar demasiado espaço, não é? Sim. Escusadamente. Mas foi um bom ponto de arranque para gerar entusiasmo e começar a trabalhar aquilo a sério. Pronto, o que foi também engraçado é que nós não tínhamos experiência nenhuma em biologia, não é? Ou seja, eram pessoas que vinham de... Porque não é a tua área, não é? Exato. O meu background é engenharia informática e computação, e os meus colegas também tinham backgrounds semelhantes. Nós na altura só tivemos aconselhamento de um professor de bioinformática de Londres, da UCL, o David Jones, que basicamente nos deu umas noções básicas sobre o problema e algumas dicas de coisas a evitar, não é? Como fazer uma avaliação rigorosa do nosso sistema, etc. Então, quando surgiu o primeiro resultado público, porque cada 2 anos há uma competição mundial para comparar estes métodos computacionais de previsão de estruturas de proteínas, quando os resultados aí acho que foram, já não me lembro se foi anunciado em 2020 acho que foi já em 2018, já não tenho a certeza, foi bastante surpreendente para a comunidade científica, porque estávamos ali como um bocadinho os outsiders, não é? Não são biólogos ou bioinformáticos a fazer isto, e obtivemos logo a primeira posição, digamos, nessa competição. E a segunda edição, no AlphaFold 2, a melhoria ainda foi um salto incrível, não é? De performance. Que foi esse salto que depois justificou a atribuição do Prémio Nobel ao Demis Hassabis, que é o CEO da DeepMind, mas também estava envolvido na coordenação deste projeto, e ao John Jumper, que foi, pronto, um dos cientistas, um dos investigadores principais neste projeto. Sim, e o terceiro foi o que tu referiste há bocado. O David Baker, Washington, né? que é da Universidade de Washington, sim. Que estava a trabalhar num problema, quer dizer, ele trabalha em tudo relacionado com proteomics, mas em particular o Prémio Nobel foi atribuído mais ao progresso que ele fez no problema de protein design. Exato. Que é quase um bocadinho o problema inverso. Inverso, exato. Sim, não, mas explica, desculpa. Que não tem a ver com prever qual é a forma a partir de uma sequência, tem mais a ver quase com descobrir qual seria a sequência que ia gerar aquela forma desejada. Portanto, se quisermos desenhar uma proteína com uma forma específica que vai ter uma certa função, qual é a sequência de aminoácidos que nós temos que sintetizar para aquilo acontecer? É ao contrário, não é? Enquanto o AlphaFold é, tens a sequência de aminoácidos, como é que consegues prever a forma da proteína que vai resultar dali? Sim. Esta é uma área engraçada porque é uma área... Não sei se isso é o futuro da ciência, é uma coisa, aliás, que já falei aqui no 45 Graus algumas vezes, mas é uma área ultra interdisciplinar, porque junta, no caso da biologia ou da química, o que lhe quisermos chamar, junta biólogos e, lá está, pessoas de programação, né? que em muitos casos não têm nada a ver com aquela área originalmente. Né? Portanto, por natureza, uma área completamente interdisciplinar. Sim, e por exemplo, na DeepMind agora existe um grupo exclusivamente dedicado a isso, a estes problemas de ciência. E eu partilhei contigo alguns links, não é? Uhum. Para além do AlphaFold, que era aplicado à biologia computacional, existe esforços para coisas mais de química não orgânica, por exemplo, desenho de novos materiais. Existem esforços para o controle de reatores de fusão nuclear, ou seja, perceber, aprender a controlar o campo magnético que mantém o plasma estável. Sim, isso, que é uma coisa ultra delicada. Exato, ou seja, existem tipicamente dois designs para estes reatores de fusão nuclear. Há uns que se chamam os tokamaks, são aqueles que têm forma de donut. E há os accelerators que têm umas formas... São mais fáceis de controlar, mas têm umas formas muito esquisitas. Então o problema de design é mais difícil, mas o de controle é mais fácil. Pronto, mas no o que a DeepMind já trabalhou, e tem um paper sobre isso, é no tokamak, em que aí o problema é como é que se altera muito rapidamente o campo elétrico magnético que está à volta deste donut, para a reação que está a ocorrer ali para o plasma se manter no estado desejado. E então aqui é quase de novo um jogo, ou seja, o estado do mundo é o que se pode medir sobre o estado do plasma, a pontuação que eu estou a tentar maximizar neste caso é quanto tempo é que consigo manter isto estável, e as ações, ou seja, os botões em que eu posso carregar no joystick, é como é que eu vou alterar este campo magnético aqui no reator. E é um número imenso de parâmetros e como tu dizias, que atuam, que têm que ser calibrados em menos de milésimos de segundos, não é? Exato. E então, o que eles fizeram neste caso foi até, existem simuladores para isto, foi até em conjunto com um grupo na EPFL, ou seja, a Universidade Suíça, em Lausanne, que tinham conhecimento nesta área e tinham um simulador, e a DeepMind fez a parte de aprender o modelo que controla o campo magnético. Sim, mas agora existem as mais diversas aplicações em outras áreas. Por exemplo, weather forecasting, não é? Ou seja, a previsão do tempo, não é? O eterno problema, não é? Em que foi também uma aplicação fascinante. Porquê? Porque atualmente, para fazer essa previsão para o futuro, nos próximos, sei lá, até uma escala temporal, por exemplo, 10 dias, é preciso fazer simulações numéricas muito pesadas que podem envolver ter mesmo um supercomputador, não é? Muitos computadores de forma coordenada a fazerem esses cálculos. Mas o que a DeepMind fez foi um modelo chamado Graphcasting que partiu de dados históricos que envolviam uma combinação entre simulação e medições experimentais, não é? Da pressão, da temperatura, etc., em diferentes partes do globo, e aprendeu uma rede neuronal que consegue, a partir do estado atual do mundo, ou seja, do que assumimos que fosse a pressão, temperatura, velocidades do vento, etc., no planeta, prever qual será o estado do mundo daqui a 6 horas. E essa previsão, a partir do momento em que o modelo está treinado e bem treinado, consegue ser feita, tipo, num minuto ou menos, num computador quase normal. Uhum. E então isso permite fazer previsões muito mais rápidas e até simular um leque de possibilidades. Por exemplo, quando tem um tornado, né, um furacão que se ali a desenvolver, sei lá, na zona das Caraíbas ou assim, há sempre a questão... Onde é que isto vai, para onde é que isto vai dirigir daqui a uns dias para poder avisar a população? Uhum. Mas se envolve, e há sempre alguma incerteza, não é? De quais são as condições iniciais, E esses sistemas de fenómenos atmosféricos são, têm aquela propriedade de serem caóticos, ou seja, pequenas perturbações às condições iniciais podem gerar resultados bastante diferentes. Então, para uma pessoa ter a ideia de onde é que é mais provável aquilo ir parar, convém fazer várias simulações perturbando um bocadinho as condições iniciais. Mas se cada simulação for muito lenta, é difícil fazer muitas. Enquanto que se tivermos um modelo de machine learning que faz essas previsões muito rápido, pode-se testar centenas ou milhares de trajetórias possíveis. Sim. E ter uma estimativa de incerteza melhor. Esse caso eu acho um caso fascinante, porque eu acho que mostra bem o potencial deste tipo de modelos e tem paralelos grandes com a maneira como os LLMs, como o ChatGPT funcionam e parecem ter aquela inteligência exuberante em algumas áreas. É que, pelo que eu entendo, a maneira como tu fazias isto do modo clássico era, no fundo, não era com a inteligência artificial, era de uma maneira matemática em que tu estimavas todas as equações estruturais que determinavam o clima, tinhas de ter os parâmetros certos em cada equação estrutural, e não só era um processo altamente lento e exigente em termos computacionais, como ainda por cima depende muito da exatidão, como é caótico, como tu dizias, da exatidão com que está medido cada um daqueles parâmetros. Uma ligeira diferença já vai provocar um impacto completamente diferente. E de repente vêm estes modelos de machine learning e o que fazem é uma coisa completamente diferente. Não vão estimar o modelo bottom-up, não é, dessa maneira estrutural, vão sim olhar para os dados ao longo do tempo e estimar e detectar padrões. Exatamente. E no fundo detectam padrões, mas eles não estão não estão verdadeiramente a estimar. Eu tenho estado a pensar como é que explicaria isto com um exemplo suficientemente simples. Vou fazer aqui a experiência contigo para ver se funciona. Que é, nós, por exemplo, quando estamos na escola secundária e aprendemos assim física de Newton, há uma coisa que se aprende básica, que é quando se... um projétil, não é? Ou seja, mando, digamos, uma pedra, uma bala, com este ângulo inicial em relação ao chão e com uma dada velocidade. Digamos que é um ângulo de 45 graus. 45 graus, exatamente. Como é um problema tão simples, e se abstrairmos todas as complexidades ou de atrito do ar, ou de não haver objetos, é uma coisa que se pode resolver analiticamente. Ou seja, resolve-se uma equação e pode dizer, ok, isto vai cair aquela distância e vai cair naquele ponto. Então isto é uma solução analítica para um problema. Mas se agora, mesmo tornasse isto ligeiramente mais complexo, ou seja, agora estás a tirar uma pedra, mas estás no meio de uma floresta, já não há nenhuma equação analítica que tu possas resolver para dizer onde é que a pedra vai cair. Porque se mandares um bocadinho para o lado, pode bater numa árvore, E já não vai, não é? Até lá ao fundo. Ou se mandares com um ângulo um bocadinho diferente, já não vai bater em nada e vai para ali. Ou seja, terias de ter assim, milhares de equações no fundo, não é? Ou seja, já não é uma coisa que possas ter uma equação limpinha, já tem esta complexidade de aos objetos, vai haver interação de objetos. Então aí passas para o regime de física computacional, ou seja, consegues simular. E como é que consegues simular? Usas a mesma equação, mas agora não assumes que consegues extrapolar até ao final da trajetória. Só vais extrapolar, olha, vou simular o que é que acontece daqui a 0,1 segundos. E como ainda estás a assumir que não há interação com mais nada, consegues saber qual é o próximo passo. E se tivesse uma representação, sei lá, dos objetos que há ali à volta, das árvores, etc., a cada passinho deste 0,1 segundo podes ir perguntar, olha, será que estou a colidir com uma árvore? E se sim, aplicas ali outra regra, pronto, isto agora já não vai em frente, vai sofrer esta força de reação e vai cair. Ou seja, simulação numérica em física envolve usar as mesmas equações, mas estar a dar passinhos pequenos, porque pode haver ali coisas a interagir umas com as outras. Num mundo mais complexo em que já não é só estás a mandar um projétil no vazio, sem atrito, sem obstáculos. Agora, a analogia de machine learning seria, não sabes as regras das físicas, nem estás a simular passinho a passinho, mas vou-te dar, imagina, 10 mil fotografias de sítios que têm árvores diferentes e uma representação com uma seta diferente de onde é que a pedra saiu e com que velocidade, e tu vais aprender a dar a resposta instantaneamente. Exato. E que é muito parecido, enfim, obviamente que eu vejo isto de fora, mas tem de facto um paralelo grande com a maneira como os LLMs funcionam, não é? Como os modelos de linguagem, que durante muito tempo tu andaste a tentar ensinar naquela inteligência artificial mais clássica, não é? Tentar programar colocando no modelo aspectos gramaticais, lexicais, etc., para ele conseguir, no fundo, ter uma inteligência análoga à nossa e raciocinar da mesma forma, e de repente acabaste por resolver o problema de uma maneira que não tem nada a ver, que foi com estas redes neuronais, que, em que no fundo o modelo está a detectar padrões, e está a detectar a palavra seguinte, e não está focado em tentar compreender bottom-up de onde é que aquilo vem, está simplesmente está a detectar padrões, não é? De uma maneira que é, por um lado, muito mais eficiente em termos de recursos, porque se tu programasses bottom-up, qualquer calculatória daquelas exigiria muito mais tempo, e também é mais eficaz, né? Acaba por ter um... E estes modelos de previsão de tempo parecem, pelo menos, pela maneira como são descritos, ser mais eficazes. Não é só serem mais rápidos e exigirem menos recursos, parecem ser, de facto, mais eficazes do que os modelos clássicos. Pode acontecer que sejam. Sim, em ambos os casos, tanto nas LLMs como nestes modelos para a realidade física, são tipicamente treinados por aprendizagem supervisionada, ou seja, dá-se um certo input e garante-se que o modelo está a prever o output certo que era conhecido. No caso da linguagem, isto cria-se um bocadinho artificialmente no que se chama agora aprendizagem autossupervisionada, simplesmente por dizer vou prever a próxima palavra do texto e então... A supervisão vem de graça porque a coisa que eu quero prever é simplesmente o que está a seguir. Uhum. No caso dos dados, por exemplo, do weather forecasting, prevê-se os pontos numa grelha à volta do globo, valores de pressão, temperatura, velocidade do vento, etc. Pode às vezes ficar melhor do que a simulação em si, às vezes até por beneficiar também de dados reais, ou seja, para um modelo de machine learning, sejam dados sintéticos que estamos a passar ou dados reais, experimentais, para o modelo é a mesma coisa, ele vai aprender, não é? Uhum. Então, se houver alguma limitação no modelo de simulação, que é numérica, em que não capta realmente a realidade, ou seja, é sempre uma aproximação, e conseguirmos complementar isso com dados reais, experimentais, o modelo de machine learning realmente pode até ser melhor do que a simulação, porque beneficiou mais dos dados experimentais em que a simulação ainda não modelava muito bem. Por exemplo, imaginemos que o simulador que se usa para isso não modela todos os fenómenos de turbulência no ar a um nível de detalhe suficiente, porque senão seria computacionalmente impossível. Então, a pessoa que escreve, os cientistas que escrevem esse simulador dos fenómenos atmosféricos vão fazer simplificações, vão ignorar, olha, eu só vou modelar cada ponto do espaço tridimensional com um cubo de, sei lá, um quilómetro por um quilómetro, lá dentro vou assumir que é uniforme, vou assumir que não há turbulência, etc. Quer dizer que eles estão a fazer simplificações no simulador numérico e que, portanto, não vai simular exatamente a realidade. Mas o modelo de machine learning que é treinado a seguir podia combinar tanto os dados numéricos como os dados experimentais da realidade, medições, não é? De balões que estão ali na atmosfera, ou termómetros aí pelo mundo fora, e aprender a combinar isso melhor. E, portanto, é possível que até excedam a... Sim, os artigos no site da DeepMind dizem que sim, mas enfim, são os próprios que estão a dar a notícia, portanto, não sei até que ponto é que vai ter-se-á de verificar. Outra área em que há aqui um grande potencial é na detecção de novos materiais, não é? Ou seja, usar estes modelos para detectar novos... materiais que são usados hoje em dia em tecnologias de ponta, desde a própria computação até, sei lá, painéis solares, etc. Como é que isto funciona? Porque as notícias dão conta da detecção de, sei lá, milhões de novos materiais potenciais. Claro que depois desses há só uma amostra pequena que pode ter real potencial, não é? Fala-se até do potencial de, coisa que eu tinha pedido para explicar, materiais supercondutores, não é? Que é um bocado também o santo graal, não é? A uma temperatura baixa. Como é que isto funciona? Vou só dar aqui a ressalva que, obviamente, eu não sou da área, não é? Eu sou de informática, não sou da área de química ou engenharia de materiais. Mas, basicamente, em química existe este espaço combinatorial de possibilidades enorme, ou seja, cada átomo pode interagir com um conjunto de outros átomos e criar novas moléculas, não é? E então, isto é o número de combinações possíveis para moléculas que poderiam existir e com propriedades diferentes, é enorme. Se nós tivéssemos que tentar sintetizar estas moléculas uma a uma para descobrir uma que seja melhor em termos de alguma propriedade que seja desejável, pronto, seria um processo muito lento. A partir do momento em que se tem métodos computacionais para fazer isto, e foi o que a DeepMind também tentou fazer, pode-se acelerar muito esse processo. Em particular, no artigo que eles já publicaram, acho que por enquanto só estão a prever quase uma medida de estabilidade, ou seja, será que este tipo de material é mais ou menos estável, ou seja, não se vai degenerar naturalmente. Uhum. Mas a extensão natural desta investigação é conseguir prever mais propriedades do material, por exemplo, a sua condutividade. Mas espera, desculpa, antes de dizer isso, explica-me só como é que isto funciona. Ou seja, até aqui a ciência funcionava, e nós conhecemos vários casos disso, tentando recombinar, lá está, até a nível atómico, para desenvolver novos materiais, né? Quase como uma coisa de tentativa e erro. Porquê é que, de repente, a inteligência artificial consegue fazer isto a uma escala muito maior? Que dados é que eles usam e como é que eles os tratam para descobrir estes materiais potenciais? Ou seja, basicamente eles testam todas as combinações possíveis e depois vão ver se eles são estáveis ou não? É isso? Exato. E conseguem fazer uma previsão de se é estável ou não. E conseguem, por exemplo, prever qual é uma pequena alteração, não é, a esse material que tenha mais probabilidade de ser estável ou não. E então fica de novo um bocadinho análogo ao problema do AlphaGo, não é? Que é um espaço combinatório de muitas possibilidades. Exato. Em que eu consigo aprender, treinar o sistema para dar a coisa um movimento mais provável e mais inteligente para aquele momento, e tenho uma função de avaliação. No jogo do AlphaGo, de Go, por exemplo, é no final quem ganhou ou quem é que perdeu, não é? Aqui teria que se aprender essa função objetivo mais em relação a essa propriedade, por exemplo, a isto é estável ou não, e tinha que serenar o modelo com bases de dados de materiais já conhecidos, que são estáveis e que não são, para poder conseguir fazer essa previsão. Uhum. Pronto, mas lá está, acho que agora a ambição deles é conseguir prever mais propriedades. Um material supercondutor seria um que tem basicamente resistência zero à passagem de eletricidade e que, pronto, poderia, de novo, eu não sou da área, mas poderia ter muitas aplicações. Um dos exemplos mencionados às vezes é reduz muito o desperdício na transmissão de energia. Ou seja, se eu tivesse uma central, acho que o Demis Assabi estava a dar este exemplo no outro dia, se tivéssemos uma central fotovoltaica no deserto do Saara e quiséssemos transmitir a energia por cabo, se calhar para a Europa, há ali muita dissipação de energia porque os cabos vão aquecendo, etc. Que é uma coisa que a pessoa, desculpa, que o leigo não pensa, mas de facto faz sentido. Sim. E o mesmo, pronto, então se tivéssemos materiais ainda por cima, se fosse a room temperature, não é, a temperatura ambiente, supercondutores, esse desperdício não aconteceria. E isso aplica-se também, por exemplo, ao desenho de novos computadores, não é? Os data centers aquecem muito, porquê? Porque os computadores todos que estão ali a fazer contas estão a aquecer. Não, se tivéssemos materiais mais supercondutores que não tivessem a desperdiçar alguma de energia envolvida na computação sobre a forma de calor, Interessante. Isso também não acontecia. Interessante, sim. Sim, porque aquilo, exato, porque o facto dos computadores aquecer é a energia que está a ser desperdiçada, não é? Que está a sair, exatamente. Ou seja, permitiria poupar energia e, por outro lado, minimizar alguns efeitos secundários dessa energia que é desperdiçada, não é? Como, por exemplo, teres de ter, sei lá, imagino eu, refrigeração desses data centers. Exatamente. E afins, não é? Isso é muito interessante. Lá está, aqui o número de aplicações potenciais, pelo menos ao dia de hoje, é incrível. Tu há bocado falaste da questão da fusão nuclear. É um tema que eu já abordei aqui no 45 graus algumas vezes, com o Luís Silva e depois com o Nuno Loureiro. E eu lembro-me de falar exatamente nisso, o desafio, no fundo, o grande desafio, talvez o principal desafio da fusão nuclear, que no fundo, de novo, é outro santo grau, não é? Que é tu teres uma tecnologia limpa com um potencial muito maior do que as tecnologias atuais e completamente limpa. E o grande desafio é tu conseguires suster aquela reação durante um tempo minimamente aceitável, não é? E não consegues porque, basicamente, a reação, aquilo bate nas paredes, não é? Salvo seja, e a reação para. E aqui, de repente, tu consegues já usar machine learning para resolver aquele problema ultra complexo, que no fundo tem um número gigantesco de dados ao qual e um número brutal de parâmetros a que tu tens de dar estrutura, não é? E há aqui um potencial de facto gigante, não é? A pergunta que eu me faço é, e acho que é uma, imagino não seja a primeira pessoa a fazer essa pergunta, é até que ponto é que estes modelos podem fazer um trabalho análogo ao dos cientistas na parte da causalidade propriamente dita e na parte da formulação de hipóteses, por exemplo. Porque isto tudo que nós estamos a falar trata-se, no fundo, de resolver problemas a nível de dados. Como costumas dizer que o grande desafio da ciência, ou a grande arte da ciência, é fazer a pergunta certa. Né? Uhum. Aliás, foi o que vocês fizeram, no caso do AlphaFold, vocês fizeram a pergunta certa. Que é, e se nós testássemos este jogo com estes algoritmos de inteligência artificial? E isso, no fundo, é o que está por trás do progresso científico. Né? Tu achas que estes modelos vão conseguir fazer também a pergunta certa? Ou seja, vão conseguir colocar hipóteses novas para depois serem exploradas? Sim, é uma boa pergunta, mas eu acho que temos que diferenciar, há muitos tipos também de ciência diferentes, não é? Há esta ciência mais fundamental, mais ligada quase à física teórica, não é? Que é descobrir as leis fundamentais, não é? Quais são as forças básicas e quais são as equações que governam isso. Mas também existe muito este aspecto computacional, ou seja, não adianta saber, ou não é suficiente saber compreender as leis básicas se depois eu não conseguir fazer previsões útil com elas. E é isso, é um bocado o regime em que estamos, é que, embora já se saibam as leis da mecânica quântica ou da gravitação, há ali uns debates, por exemplo, o meu irmão trabalha nisto, há ali uns debates sobre a unificação destas duas leis fundamentais, etc. Uhum. Mas no dia-a-dia, para as coisas mais práticas, isso não é tanto uma limitação. O que é uma limitação é, será que eu consigo calcular em tempo útil coisas baseadas nisto? E, por exemplo, voltando ao exemplo dos materiais, envolve ali fenómenos quânticos, mas não conseguimos simular ou fazer previsões computacionais suficientemente rápido para fazer, lá está, a descoberta de materiais para novas baterias ou painéis solares em tempo útil. Então, isso também é ciência, no sentido de ciência computacional. Sim, sim. Ou seja, não vamos estar a descobrir novas leis fundamentais, mas vamos estar a conseguir fazer previsões sobre sistemas maiores, muito mais complexos, em tempo útil. E então a pergunta aí aberta é quase mais do lado de computer science, não é? Qual é o método computacional que consegue fazer isso de modo mais eficiente, com suficiente precisão? Sim. Na questão mesmo de formular hipóteses, se calhar há áreas em que isso é mais claro. Por exemplo, em matemática, provar um teorema, de certo modo, é algo também bastante criativo, porque aquilo pode ter bastantes estratégias diferentes. Básico, fundamentalmente, é encontrar um caminho entre os axiomas básicos e aquela proposição, aquela hipótese que estamos a tentar provar, e é encontrar um caminho em que se seguem só, se respeitam pequenas regras lógicas, não é? Porquê é que isto é tão difícil? Porque, de novo, é um espaço de combinatório muito grande. Ou seja, quando alguém lê uma demonstração, especificamente se for um matemático, pode, passo a passo, ir compreendendo e validar que está certa. Mas criá-la de raiz é muito mais difícil. Claro, claro. Ou seja, é muito mais difícil encontrar um caminho num espaço de possibilidades enormes do que depois alguém olhar para o caminho e dizer, ah, sim, o caminho está certo. Exatamente, sim, sim, claro. Que este até, na verdade, este até é um dos grandes problemas em aberto, é um daqueles Millennium Prizes para ciências da computação, é o problema P versus NP, que fundamentalmente é isto, não está provado ainda em ciências da computação se o esforço exigido para encontrar uma solução tem mesmo que ser maior do que o esforço exigido para verificá-la. Mas basicamente toda a gente acredita que sim. Ou seja, a comunidade toda está convencida que efetivamente verificar uma solução é fundamentalmente mais rápido para uma classe de problemas importantes, assim, mais combinatórios, do que encontrar a solução. Mas ainda não há uma prova para isso. É um dos problemas em aberto. Então, quando tu dizes não há uma prova, ou seja, o nosso raciocínio indutivo sugere que é assim porque todos os casos que conhecemos são assim, mas não foi provado ainda que isso é uma lei universal, digamos sim. assim. Não foi provado ainda matematicamente, mas pronto, em geral toda a comunidade de cientistas da computação acredita que sim, e intuitivamente faz sentido, mesmo fora da ciência. Ou seja, quase toda a gente consegue apreciar, por exemplo, uma obra de arte, não é? Conseguimos ver que algo é belo, mas tipicamente nós não conseguimos, se não formos um artista ou um pintor bom, gerar isso, não é? Ou seja, é muito mais fácil apreciar. Sim. Ou até no desporto, não é? Eu posso ser, entre aspas, um treinador de bancada e ver que o Messi ou o Cristiano Ronaldo são bons a jogar e consigo diferenciar, não é? Ele é melhor do que aquele outro jogador, mas uma coisa diferente é conseguir ser, não é? Claro, esse jogador. E mais do que isso, até, porque aí há uma questão de... técnica e capacidade física que nós não conseguimos controlar, mas, por exemplo, tu consegues explicar porque é que aquela equipa ganhou o jogo, mas seria muito mais difícil tu ter-te ocorrido aquela tática específica para ganhar o jogo. Exato. Sendo que em muitos casos somos vítimas do chamado viés da retrospectiva e, portanto, estamos a explicar, sim, encontrar uma explicação a posteriori, não é? Mas a verdade é que isso é mais fácil de fazer enquanto, portanto, da frente para trás, enquanto de trás para a frente há quase uma infinidade de táticas no futebol. Ou quer dizer, se tu pensares que podes mudar a equipa, podes mudar a posição de cada jogador no campo, a ação que cada um deles tem, quer dizer, aquilo é um espaço quase infinito. Né? Ou seja, parece-me que eu tenho um paralelo interessante com o que estás a falar. Mas o meu ponto há bocadinho na pergunta sobre a formação de hipóteses e o trabalho do cientista não era no sentido de dizer que isto não é ciência, pelo contrário, claramente isto é ciência. Eu estava a pensar qual é o papel que sobra para os cientistas com esta mudança de paradigma, não é? porque estes progressos que estão a ser feitos, que são incríveis, parecem têm qualquer coisa em comum, não é? No fundo, não é por acaso que são engenheiros a trabalhar nesta área, não é? Porque isto são quase problemas de engenharia, não é? embora não pareçam, são de áreas muito, muito diferentes, são problemas de engenharia, não é? E, portanto, dir-se-ia que os cientistas continuam a ter um papel fundamental, lá está, na formulação de hipóteses e, no fundo, na relação de conhecimento de áreas diferentes para produzir novas hipóteses. Ou não, mas também é possível que não. É possível que estes modelos comecem a substituir os cientistas também nessa parte de formular novas hipóteses, de formular novas explicações em determinadas áreas, não é? Para lá disto que é altamente exuberante, embora não seja ainda isso de no fundo, resolver estes problemas numéricos gigantescos, não é? Sim, é uma possibilidade. Eu acho que nós, nos próximos anos, ainda estamos neste regime de... Lá está, o cientista tem o papel principal, não é? Está ali no volante do condutor e estes métodos são, no fundo, ferramentas para se conseguir fazer progresso mais rápido ou para resolver problemas em que é preciso analisar tantos dados em que um humano não ia fazer isso com facilidade. Mas sim, através destes modelos de linguagem natural... Já se começa um bocadinho a ver essa possibilidade de eles ajudarem mesmo no processo criativo, não é? Às vezes, olha, eu quero fazer isto, por exemplo, eu estou a programar, às vezes tenho que escolher um bom nome para um método ou para uma variável que seja compacto, mas que seja preciso. Eu pergunto, olha, quero fazer isto, isto e isto, diz-me uma lista de bons nomes. Isto já está a ajudar um bocadinho neste processo criativo. E é possível, imaginável que isto comece a acontecer mais, não é? Ajuda-me a formular aqui uma hipótese que depois eu vou tentar validar experimentalmente. Não é garantido que... Quer dizer, não é nada garantido que isto funcionasse bem, no sentido em que se estes modelos forem treinados com um conjunto de dados históricos, pode não ser os dados ideais para ajudá-lo a extrapolar, não é? A criar novas hipóteses. Exato. Mas agora, a nova geração de LLMs, etc., começam a ser nesta linha de integrar também com pesquisa, ou seja, não ser só uma previsão da próxima palavra, mas também ter este processo computacional mais pesado por trás, de novo a analogia ao Go e AlphaGo, de visitar uma árvore de possibilidades e ter uma função à avaliação que lhe diz qual é o trajeto melhor. Aí começa a ser mais... natural acreditar que também vão começar a ter esta propriedade de extrapolar mais, porque este processo de pesquisa é mesmo isso, é tipo quase imaginação, não é? Tipo, o que acontece se eu fizer isto, isto, isto, isto, isto? E algumas destas hipóteses ou destes pensamentos não levam a nada e há outros que são mais razoáveis. Sim, claro, exatamente. Mas pronto, depois em ciência nós podemos imaginar que isto até se pudesse ligar depois com validação experimental, ou seja, já existe este santo grau de ter experiências em laboratório quase automatizadas, não é? Que eu agora vou, lá está, fazer uma previsão sobre a proteína que eu devia sintetizar para fazer isto. E depois temos efetivamente o robô que consegue fazer isso e fazer uma medição em laboratório para confirmar ou invalidar aquilo e dar o feedback para o sistema que está a fazer a previsão da próxima coisa que fazer, ou para gerar materiais, não é? Se conseguisse automatizar esse processo, podia-se ter o modelo de machine learning a fazer a previsão sobre o que é que faria sentido fazer a seguir, experimentar em laboratório e fechar o loop com a informação. Sim, exatamente. Sim. No fundo é esta integração que tu estás a falar. E há outra coisa que também se fala nesta área, sempre que se fala de inteligência artificial na ciência, que é aquela questão destes modelos serem caixas negras, não é? Ou seja, tu uhum. Estes modelos, e de novo o paralelo com os LLMs é óbvio, não é? Eles detectam padrões e conseguem produzir-te um output, mas tu não sabes exatamente o que é que se passa lá dentro. O que significa que, em muitos casos, as pessoas podem usá-los de uma maneira irrefletida, não é? Tu podes ter... Imagina, há um destes modelos que é muito potente numa determinada área e tu aplica-lo, de repente, numa área diferente... sem saber se ele vai ser igualmente bom naquela área ou não, ou naquele problema mais ou menos parecido, e como tu não consegues ver o que está lá dentro, podes ter muitos cientistas a usá-lo quase automaticamente ou irrefletidamente, quando ele na verdade já não está provado que seja bom noutro problema, num problema relativamente uhum. próximo, mas que se calhar é diferente num determinado aspecto, e ele já não vai ser bom. Não? Sim. Pronto, tem que se ter sempre esse cuidado de aplicar um modelo no âmbito para o que ele foi treinado e no âmbito em que ele pode funcionar. Mas às vezes esta dicotomia de os modelos, as redes neuronais serem muito black box, também não é bem assim, não é? Um cérebro humano ainda é uma black box maior, não é? Porque no caso das redes neuronais... É mais black box do que nós às vezes achamos, não é? Há muito que se passa debaixo da superfície. Exatamente, é porque numa rede neuronal nós conseguimos inspecionar e saber exatamente os valores numéricos que estão ali, reproduzir o mesmo output em função dos mesmos inputs mais tarde, conseguimos inspecionar tudo. Num cérebro humano... Isso é um bocadinho o domínio da neurociência, não é? Fazer ressonâncias Sim. magnéticas, medir algumas coisas, mas é um nível de detalhe muito mais baixo. Mas o ponto, desculpa interromper-te, o meu paralelo não era com o cérebro humano, é mais com a tal ciência mais clássica feita bottom-up, não é? Com as equações em que tu percebes sim, porque é que isto está a resultar naquilo. Né? E estes modelos atuais precisamente são de um tipo diferente, né? Em que tu não tens lá esse esqueleto. Sim, mas é por isso mas que... Mas calhar isso não é um problema assim tão grande, atenção, por isso pois, é que eu estou a perguntar. Exato, eu acho que não é um problema tão grande porque estes modelos não estão a tentar substituir as equações, ou seja, as equações estão lá, só estão a tentar modelar sistemas muito mais complexos em que, embora nós saibamos as equações, seriam muito difíceis de prever propriedades sobre esse sistema a partir das equações diretamente, não é? Ou seja, foi o que eu disse há bocado, envolve simulação numérica, envolve muito cálculo. É um processo computacional muito pesado. E estes modelos de machine learning estão a aprender quase um atalho, não é? Um atalho Sim. computacional para fazer essas previsões mais rápido. Então deixa-me fazer uma pergunta mais concreta. Vamos pegar no... voltar ao exemplo da meteorologia. Estes modelos novos que seguem, lá está o tal atalho, baseado basicamente em padrões que eles detectam na evolução da temperatura ao longo do tempo e no espaço, informam de alguma maneira os modelos clássicos? Ou seja, tu testas estes novos modelos, ou desenvolves estes novos modelos, eles são mais eficientes, são potencialmente também mais eficazes, mas eles podem ser uma caixa negra, não é? Ou não, ou tu consegues a partir destes novos modelos também tirar ilações para compreender melhor o próprio fenómeno meteorológico, para além de ter, uhum. para além de ter uma previsão mais eficaz, não é? Porque há aqui duas... Quer dizer, no fundo há aqui... A pessoa pode separar a previsão, que é quase um... resolver um problema prático concreto, da compreensão do sistema, sim, não é? Sim. Estes modelos resolvem a previsão, portanto dão-nos o que nós queremos, mas resolve o problema ou não? Ou seja, desculpa, dão-nos mais compreensão daquele fenómeno ou não? Assim, não necessariamente, mas acho que isso não é problemático. Tipicamente, lá está, as regras fundamentais da física... estão bem compreendidas, não é? Agora, o problema é que quando se fazem métodos computacionais, tipicamente fazem-se simplificações, não é? Não se modela tudo. Claro. Como estava a dizer há bocado, pode-se não modelar no dinâmica de fluidos, ignora-se um bocadinho o comportamento da turbulência. Ou se eu tiver a modelar o comportamento do oceano ou a trajetória ou a hidrodinâmica de água num rio, se calhar vai haver um modelo para a forma do fundo do leito do rio, mas vai ignorar que de vez em quando aquilo vai abaixo e a terra desmorona-se e há lá um buraco e quê. Ou seja, nem tudo é incorporado nos modelos de simulação numérica, só porque se tivessem que levar tudo em conta, era complexidade demais e não era prático. Então, os modelos de machine learning podem, através da agregação de dados experimentais, aprender indiretamente a não ignorar tanto isso. Imagina, estava a falar agora da hidrodinâmica. Se houvesse, imagina que estava a tentar prever alguma coisa aqui no comportamento do rio Tejo, e estou a assumir que o leito tem aquela forma, assim, o fundo do rio é assim. Mas se os dados experimentais não estão alinhados com o resultado da simulação numérica, é porque há ali outro processo que a simulação numérica não está a levar em conta, não é? E potencialmente o modelo machine learning, mesmo não sabendo o que é que era, podia conseguir prever isso. Sim, mas não... Só ia trazer conhecimento no sentido de dizer, olha, há realmente ali alguma coisa que nós não estamos a modelar, podemos ter que ir investigar, não é? E ver o que é, para tentarmos incluir nos modelos de simulação numérica. Exato. Mas sim, não seria autoexplicativo, ou seja, o modelo não, em princípio não ia dizer por linguagem natural, olha, foi isto, a não ser que fossem agora treinados explicitamente para isso, para ter capacidade introspectiva, não é? Mas isso já tinhas que combinar aqui os modelos de geração de linguagem com toda a modelação física. Sim. Olha, e por falar nisso em simulações e a machine learning, eu queria também que falasse um bocadinho da indutiva, que é aquilo certo. Que tens dedicado nos últimos anos, e vocês trabalham exatamente nesta área, não é? De simulações numéricas e da aplicação de machine learning a simulações numéricas. Exatamente, então a indutiva é uma startup que nós criamos em 2021, juntamente com o meu sócio, o Luís Sarmento e a Clara Gonçalves, e desde o início, por causa inicialmente da minha experiência no AlphaFold, tivemos o interesse desta área de AI for Science, não é? Mas, ao contrário do que aconteceu no AlphaFold, em que havia uma base de dados muito boa, com dados experimentais sobre as estruturas de proteínas, há muitas outras áreas de ciência e engenharia em que não existe necessariamente um dataset muito bom. Por exemplo, nós estávamos a tentar fazer coisas relacionadas com hidrodinâmica. Por exemplo, simular as ondas no mar numa zona costeira, para, por exemplo, ver qual é o efeito se eu fizer aqui esta estrutura de proteção costeira, tipo um pardão, qual vai ser o efeito, por exemplo. Uhum. E não havia dados para isso, é? Não vai haver dados com um nível de detalhe do género. Aqui estão 1000 zonas costeiras diferentes no mundo, com profundidades ali do mar diferentes, com alturas de ondas diferentes, com vento de direções diferentes, e aqui está exatamente o comportamento de segundo a segundo de todas as ondas que observamos, etc. Isto não vai existir. Então, nós deparamos-nos com a necessidade de ter que gerar sinteticamente estes datasets, justamente usando simuladores numéricos que, embora não venham da comunidade de machine learning, foram feitos pela comunidade de física, computacional, etc., ao longo de décadas, e são muito bons no que fazem para cada domínio específico. Então, nós começamos a pensar, ok, então vamos usar estes simuladores numéricos para gerar dados e depois podemos treinar os modelos de machine learning por cima. E no processo de fazermos isto, apercebermos que, na verdade, o bottleneck estava mesmo nesta parte de conseguir usar os simuladores numéricos em grande escala e de modo fácil. Porque, tipicamente, eles foram desenvolvidos, alguns, sei lá, 20, 30 anos atrás, foram escritos em linguagens de programação tipo Fortran, não foram escritos para ser executados na cloud e ter centenas de computadores em paralelo a gerar dados. Então, ou seja, o bottleneck, o gargalo, não é? Estava antes do machine learning. Exato. Então nós fizemos uma espécie de quase de pivot na empresa para dizermos, olha, embora o nosso background seja de machine learning, vamos agora focar em fazer um upgrade à área de simulação numérica. E então o que nós estamos a fazer é uma plataforma em que vamos integrando dezenas destes simuladores, desde dinâmica de fluidos, de moléculas, simular a combustão, simular materiais, simular proteínas, etc. Que tipicamente é software open source, feito por universidades e pelo mundo fora, e que as licenças permitem que seja usado tanto para fins académicos como comerciais. E nós integramos isto de forma unificada, em que passa a ser muito fácil uma pessoa dizer, ok, eu quero lançar 100 computadores na cloud, com estas especificações, tem GPUs ou só CPUs, etc. E vou querer correr este simulador lá, por exemplo, de dinâmica molecular, com estes inputs. E nós orquestramos isto tudo, ou seja, fazemos acontecer o utilizador, que neste caso é um cientista ou um engenheiro, tem que escrever basicamente, sei lá, 10 linhas de código em Python, ou seja, uma coisa muito simples, E o que está depois a acontecer na prática em termos computacionais é bastante elaborado, não é? Estão máquinas virtuais na Google Cloud a serem lançadas, o simulador a aparecer lá já instalado, os inputs necessários a aparecerem lá, tudo a correr, tudo a ser monitorizado, detectar falhas, etc. Ao ponto que o esforço de agora nós podermos dizer vou gerar um dataset para treinar um modelo machine learning é reduzidíssimo. Nós já fizemos isso, por exemplo, para um exemplo de um túnel de vento em que geramos imensas formas de carros diferentes corremos uma simulação de um túnel de vento simulado, não é? Com uma dada velocidade de vento, em que no final dá para medir propriedades como a pressão em todos os pontos da superfície do objeto, ou o drag coefficient, não sei como é que se diz em português, mas é, pronto, é uma medida de arrasto, não sei. mas é o quê? Pronto, é uma indicação de quão é aerodinâmico ou não do carro, okay. É? Sim. A resistência, no fundo, do ar. Sim, com, lá está, um programinha escrito em Python, que é neste momento a linguagem de programação mais usada no mundo, conseguir gerar este volume de dados enorme. O que estava a ser o fator limitante para nós. Ou seja, como é que nós vamos conseguir fazer isto em escala e agora cada simulador é diferente, como é que ocorre isto na cloud, etc. Portanto, a nossa visão tem duas fases, não é? Esta primeira fase é, isto é imediatamente útil para os engenheiros de hoje em dia que estão a correr simulações numéricas e por enquanto eles nem sequer estão interessados muito em modelos de machine learning, porque se eles forem fazer um novo parque eólico, vão querer-se fazer simulações numéricas, se quiserem desenhar a nova forma de um carro, vão-se fazer simulações numéricas. Então, o estado do mundo ainda na indústria é correr simulações numéricas e com boa precisão e correr muitas destas simulações. Então é aí que nós já estamos diretamente a ajudar. Vocês estão a resolver um problema ainda do paradigma anterior, não é? Que no fundo ainda perceberam, exato, que ainda não estava resolvido. Não é? Que ainda não estava bem resolvido com o nível de conveniência que a comunidade de machine learning já tinha, porque as ferramentas de software tipo PyTorch, TensorFlow, são muito mais modernas e muito mais fáceis de usar. Ou seja, as bibliotecas de software que são usadas para treinar redes neuronais são bastante sofisticadas e bastante fáceis de usar. Enquanto que este mundo mais da simulação numérica, mais clássica, tinha ficado assim um bocadinho para trás. Então nós agora estamos a dar aqui um boost, um upgrade, para antecipar este futuro em que os dois mundos se vão fundir gradualmente. Ou seja, vamos gerar muitos dados de simulação numérica e treinar modelos de machine learning, e às vezes os próprios modelos de machine learning vão ser incorporados de novo na simulação numérica. Por exemplo, um exemplo pode ser de dinâmica molecular. Quando se está a simular o que é que vai acontecer no próximo instante a cada átomo, tem que se calcular ali as forças que cada átomo está a sentir em função dos seus vizinhos. Mas, de novo, tipicamente se fazem simplificações e ignoram-se os tais efeitos quânticos, ou basicamente ignora-se as posições dos eletrões. É como se os eletrões não fosse só ali uma média, tivesse a ser ignorada. Mas se nós corressemos simulações muito mais pesadas que não ignoram isso e depois treinássemos um modelo de machine learning que agora já aprendeu a levar em conta os efeitos quânticos, este componente pode ser utilizado na simulação dinâmica molecular para prever cada passo. Ou seja, é análogo ao exemplo da meteorologia que falávamos há bocadinho, não é? Sim. De certa forma, podes conseguir voltar a... Podes conseguir calibrar o início. Exato. Ou seja, mas aqui começa a haver soluções híbridas, ou seja, simuladores numéricos, em que alguns componentes muito específicos, em que antes eram escritos manualmente, começam a ser substituídos por uma pequena rede neuronal que faz aquela previsão, mas depois ainda assim tem muito o resto do código que é numérico e que é explicitamente programado. Ou seja, começa a haver sistemas híbridos, mesmo já a este nível de detalhe. Mas no vosso caso, para voltar ao exemplo que estavas a dar, imagina uma simulação feita para na indústria automóvel para produzir um novo carro, não é? Por exemplo, onde é que entraria o machine learning? Vocês agora estão a ajudar com as simulações. E onde é que entra, o que é que o machine learning faria? Ou fará? Pronto, seria muito análogo àquele exemplo que eu dei do desenho de novos fármacos, em que se alargaria a base da pirâmide, deste funil de coisas que tem que se experimentar, em que se tivéssemos a decidir qual era a forma do carro, a controlar alguns parâmetros, por exemplo, em relação à forma dos espelhos ou qualquer coisa, em que queríamos testar muitas possibilidades. Podíamos começar por perguntar ao modelo de machine learning, se já estivesse bem treinado no passado, para fazer uma previsão muito rápida. E depois, só as formas mais promissoras, nós iríamos fazer simulações mais pesadas por cima. Ah, ok. O que permite, em vez de analisarmos, imagina, 50 ou 100 possibilidades com simulações, começaríamos por analisar 100 mil com previsões muito mais baratas de machine learning, e depois só dessas escolhia as tais 50 mais promissoras para fazer simulações numéricas okay. mais pesadas por cima. E essas possibilidades teriam que ver, por exemplo, no caso dos espelhos, tinha que ver com os vários ângulos das várias faces, não é? No fundo do espelho. E a maneira como o modelo era treinado é que tu tinhas de um lado esses ângulos, do outro lado o impacto na aerodinâmica, vamos supor, não é? E portanto o modelo era treinado a detectar esse padrão, lá está, e portanto tu podias lhe perguntar, olha, e se eu fizesse este ângulo desta forma? Exato, isso nós até já fizemos esse exemplo, em que o input é mesmo uma malha tridimensional que descreve a forma toda do carro. Uhum. É tipo aquele, não sei, na comunidade de computação gráfica vê-se às vezes aqueles triângulozinhos, não é? Quando tu removes a textura assim do objeto, vês que está representado por pequenas superfícies triangulares ligadas, os triângulos ligados uns aos outros. É uma malha tridimensional. Isso é o input para o modelo e ele prevê, por exemplo, esse coeficiente, drag coefficient. E essa previsão pode ser feita depois de ter sido treinado, que pode ser computacionalmente pesado, mas a partir do momento em que está treinado, depois para uma nova previsão pode ser feita, por exemplo, em 50 milissegundos, enquanto corre uma simulação, podia ser uma hora ou mais. Uhum, ou seja, okay, pode ser. Já estou a perceber, sim. Que até permite, em alguns casos, teres muito mais interatividade para o engenheiro, ou seja, quase tens a previsão instantânea. Podias estar a editar numa interface gráfica a forma do carro e tens a previsão quase instantânea. O feedback sem ter que esperar, não é, uma hora pela simulação. Uhum. Quando chegas a esse regime, tens previsões tão rápidas, até permite isto. É real time, é previsões em tempo real para o engenheiro. Uhum. É muito mais eficiente. Lá sim, está, não é? Muito sim, mais eficiente. Que interessante isso. E diz-me uma coisa, uma pergunta relacionada. Qual é o impacto poderá ter a computação quântica no meio disto tudo? Sim, computação quântica podia ter um impacto sobretudo na simulação de coisas que envolvem estas escalas pequenas, ou seja, moléculas, tudo que tem a ver com simulação de materiais ou essas pequenas biomoléculas orgânicas podiam beneficiar de computação quântica. Já agora explica, te faz sentido começar por aí, não é? Qual é o potencial dos computadores quânticos face à computação clássica, não é, que nós temos hoje disponível? Pronto, de novo, a ressalva... O que é que eles podem mudar? Isto é uma área enorme da qual eu nunca fui investigador nem nada, mas o que sabe da realidade física é que existem estes... É que ao mais baixo nível da matéria, não é? A mais pequena escala, existe... É governado pelas leis da física quântica, em que cada partícula é representado por uma... É esta função de onda, ou seja, não estamos a assumir que tem uma posição, uma velocidade fixa. Existe uma distribuição de probabilidades onde é que ela pode estar. E se isto tiver que ser modelado por computação clássica, de novo torna-se um processo computacional muito pesado. Mas se tivesse que ser diretamente modelado por um computador quântico, em que o modo como ele opera já é exatamente o mesmo que governa as leis da matéria, ele não tem que estar a simular isto, comporta-se diretamente como a realidade. Uhum. Portanto, é como se na prática ele estivesse a analisar muitas possibilidades em paralelo. E em termos teóricos computacionais, ainda não é evidente, ainda não está também provado que haja coisas fundamentais que o computador quântico possa fazer e que seja realmente impossível um clássico não fazer. Ainda não há certeza. Existem alguns algoritmos, tipo Grove's algoritmo para procurar um item numa lista, etc., em que, ou para a fatorização de primos, em que os computadores quânticos, já se sabe que existem algoritmos quânticos que são melhores do que o melhor conhecido clássico, mas ainda não é evidente que nunca pudesse haver um clássico que o fizesse. Mas eles são diferentes em quê? Desculpa. Ou seja, até uma pergunta básica, mas faz sentido começar por aí, não é? Em que é que um computador quântico ou um sistema quântico é superior a um clássico? É assim, é que pronto, eu não sei se consigo explicar isto bem. Eu não sou da área, ainda por cima explicar de modo acessível é complicado, mas é assim, num sistema quântico tens tipicamente duas fases, uma em que o sistema está a evoluir sem estares a medir, sem estares a fazer uma medição, e tens uma altura em que fazes uma medição e é o que eles chamam o colapso da função de onda, ou seja, agora extraíste esta medição. Esta parte de deixares o sistema evoluir sem estares a interferir com ele, sem estares a medir, na prática é como se estivesse a explorar imensos mundos em paralelo ao mesmo tempo. E depois, no final, fazes uma medição e aquilo tipo colapsa num mundo que tu vais observar. Isto aqui é se estás a modelar o fenómeno ao mais nível básico da matéria, com átomos e moléculas, é o que realmente acontece na realidade. E o computador quântico faz esse processo naturalmente, ao nível da hardware, ou seja, não é uma coisa que tu tens que programar. Não tens que programar ou simular, é simplesmente estar a seguir o mesmo processo. Sim, sim, sim, sim. Ok. Acho que foi uma boa explicação. Mas, sim. É assim, eu lamento, eu também não sou investigador nesta área, portanto já era difícil saber em detalhe, quanto mais explicar com um nível de... para uma audiência genérica. Sim. Eu nunca, enfim, já vi explicar várias vezes e acho que talvez tenha sido a vez que eu vi mais bem explicado, porque não é, acho que não é muito fácil de explicar. Diz-me outra coisa, passando nós para um paradigma em que tu tens modelos que conseguem tratar um número gigantesco de dados, isso por outro lado tem este potencial brutal que nós temos estado a falar, mas por outro lado também está muito dependente da qualidade desses dados. E por exemplo, mesmo nas simulações, em que tu, de certa forma, produzes dados de maneira sintética, tens de ter dados de partida, né? Tens de ter dados, medições, não é? Indicadores válidos de partida. Quão grande é este desafio nesta área hoje em dia, da qualidade dos dados? Estás a dizer em particular nas áreas de ciência e engenharia? Sim, nesta área de inteligência artificial aplicada à ciência, não é? Porque no fundo o raciocínio que eu estou aqui a fazer, mas pode estar errado, é que é essencial que tu tenhas dados de qualidade, ou seja, com pouco ruído, para alimentar este algoritmo, senão é aquela história do garbage in, garbage out, não é? Sim, sim. Sim, depende muito de área para área, não é? Mas aqui acaba sempre por quase ser um trade-off entre a quantidade de computação que tens disponível e quantos dados, pronto, consegues gerar. Porque em termos de obter dados de forma experimental, estás limitado, pronto, pela quanto é que os humanos conseguem ir para o laboratório e medir coisas, não é? Mas se os simuladores numéricos que tiveres disponíveis forem suficientemente bons, tu podias à partida gerar dados infinitos e com qualidade quase infinita, não é? O problema é que para simular coisas com suficientemente precisão pode ser computacionalmente muito pesado. Então, por exemplo, para esta área, sei lá, imagina dos materiais. Se calhar conseguem-se fazer simulações, ou das pequenas moléculas, para moléculas com até um certo número de átomos. A partir da dada altura, aquilo, se calhar simular o comportamento de uma molécula com um bocadinho maior, já terias que, mesmo num supercomputador, esperar, imagina, 2 anos. Já deixa de ser fazível, deixa de ser prático, poderes gerar um dataset dessa maneira, porque tinhas que ter todos os computadores do mundo não sei quantos Sim. anos a gerar aquilo. Um bocadinho que se espera que machine learning consiga fazer é que, sendo treinado com configurações do sistema relativamente pequenas, em que ainda é possível gerar dados com qualidade, o modelo machine learning consiga extrapolar para sistemas ligeiramente maiores e mantendo a precisão. Porque se isso acontecer, depois consegues ter um feedback loop positivo. Ou seja, usei inicialmente um modelo de simulação numérica e levei um bocado ao limite da computação que podia fazer, e agora treinei um modelo de machine learning que é mais rápido e que tem capacidade de generalização suficiente para prever coisas de sistemas ligeiramente maiores do que o que eu consegui simular. E se conseguis fazer isso, depois conseguias usar esse sistema para gerar mais dados e ir expandindo a fronteira do tamanho do sistema que consegues fazer. Por exemplo, no paper da DeepMind conseguiram ter evidência inicial sobre isto, de isto acontecer. Também já em matemática aconteceu um bocadinho isso. Por exemplo, há sistemas de prova automática de teoremas com métodos mais ou menos clássicos, não é? Foram programados por matemáticos ou informáticos e que estão a testar muitas possibilidades e podem conseguir provar o teorema. Houve um exemplo de investigadores que treinaram um modelo de machine learning para replicar este sistema, não é? E depois conseguiram aplicá-lo a provas um bocadinho mais exigentes que o sistema original não tinha conseguido. Ou seja, essa ideia de gerar dados a partir de um sistema que chegou a uma certa escala E agora este novo sistema, como é mais rápido, consegue ir a uma escala um bocadinho superior. Se conseguisses fazer isso com suficiente precisão, que a coisa não se está a degradar, conseguires fazer bootstrap. Exato, o desafio é esse. Sim, sim. Esse é o grande desafio. Mas diz-me uma coisa, houve só uma coisa que tu disseste que eu fiquei com uma dúvida. Tu dizias, se tiveres um bom simulador, tu consegues gerar dados apenas limitado por essa capacidade de computação. Mas tu tens de ter dados reais em algum momento nesse sistema, não é? Ou seja, tu porque o próprio simulador é alimentado, tem que ser alimentado por dados precisos, não é? Aliás, o simulador tipicamente é escrito a partir das leis físicas já conhecidas, ou seja, os dados foram os dados foram recolhidos pelo Galileu, pelo Kepler ou pelo Newton, que fizeram observações e conseguiram destilar aquilo já para uma lei física. A partir daí, a pessoa que escreve o simulador numérico já assume que sabe, sei lá, as leis tá de Newton. Ok, mas aí estás a falar do... Isso é um mapa de possibilidades dos dados, não é? Mas depois tu precisas de perceber que dados é que correspondem ao mundo real. Sim, mas o que eu estou a dizer é que o simulador... Se calhar estou a compreender isto mal, atenção, não é? O simulador numérico, tipicamente, tem conhecimento explícito das leis físicas que está a modelar, por exemplo, se for para a dinâmica de fluidos. Estão lá, em algum sítio, escritas quais são as equações de Navier-Stokes, que é as equações que governam este fluido, comportamento de fluidos. Mas espera, mas desculpa interromper-te. Imagina na biologia, por exemplo, que é uma área... Porque a física, de facto, é uma área muito mais precisa nesse aspecto. Mas na biologia, que é bastante mais complexa e há muito mais interação... Isso já não será assim tão fácil, né? Já não podes pôr... Mas a biologia é física. A biologia é só física com sistemas mais complexos. Claro. Portanto, no caso de, por exemplo, das proteínas, etc., numa caixa d'água que simulasse, por exemplo, o ambiente celular, aquilo é só átomos, ou seja, é só física. A dificuldade é que, tendo tantos átomos... Não pode simular aquilo tudo, né? Pode ser difícil simular, sem estar a ignorar alguns dos efeitos que são conhecidos. E por isso é que se fazem algumas simplificações, não é? Mas, em teoria, se tivéssemos poder computacional ilimitado, podia-se simular uma proteína a partir de primeiros princípios. Uhum. Regras da mecânica quântica... E uma célula também? E uma célula. Quer dizer, assumindo que... Mas o problema é que tu ainda não conheces completamente o funcionamento da célula, não é? Funcionamento não. Tinhas de conseguir... ter o snapshot, ou seja, saber inicialmente todos os átomos que compõem essa célula. Se conseguir, para moléculas... Mas isso requer uma boa medição, lá está. Sim, mas para uma proteína não precisas, porque sabes, todos os átomos que fazem parte de cada aminoácido e tens lá a informação toda. Só tens que simular um bocadinho o ambiente celular pondo moléculas de água e ter o nível certo de pH e coisas do género. Mas uma célula, em teoria, seria só um sistema igual a esse, mas muito maior, com muito mais coisas lá dentro. E depois, se tivesses poder computacional infinito, podias simular isso a partir de regras fundamentais da física sem... Claro, mas é isso, ou seja, é um sistema muito maior e tu tinhas de conseguir tê-lo todo bem medido, não é? E, por exemplo, no caso das células, é uma estrutura muito mais complexa do que parece. Hoje em dia fala-se muito de DNA e mais recentemente de RNA, mas, na verdade, a célula é muito mais complexa do que isso. E há uma série de coisas que nós nem compreendemos ainda bem, né? Sim, mas o que nós não compreendemos, lá está, é o nível de abstração já mais elevado, mas o que realmente está a passar por baixo, que é só física, nós percebemos. Ou seja, mas é o nível de abstração mais elevado que nos interessa para os processos biológicos. Exato, é por isso que eu digo que acaba sempre por ser uma questão computacional, porque o que está mesmo por baixo, no nível mais fundamental, está percebido. Uhum. O problema é que chega-se a sistemas que são tão grandes e tão complexos que já não conseguimos simular e então tem que se começar a fazer, às vezes, simplificações na nossa modelação, não é? Mas isso também é saber quais as simplificações que podes fazer é em si mesmo esse trabalho, esse progresso de conhecimento, não é? Porque exato. Tu precisas de perceber onde é que simplificações é que podes fazer sem grande erro. Ou até quase sem erro nenhum, ou seja, com erros que depois se cancelam mutuamente e outras simplificações podem ser fatais, né? Que é o que acontece muitas vezes nessa coisa. Exato, mesmo na física já é assim, não é? Porque, lá está, dinâmica de fluidos ou hidrodinâmica, simular o comportamento da água ou do ar, em teoria é tudo na mesma átomos, podia-se fazer tudo a partir de física quântica, só que é muito mais eficiente dizer, olha, aqui estes efeitos quânticos são negligíveis, isto é um fluido, é compressível ou não, e usar regras muito mais básicas, quase de mecânica clássica, não é? para modelar aquele comportamento macro, porque a pessoa não se interessa de se aquela moléculazinha de água está mais à direita ou à esquerda, uma pessoa só se interessa pelos comportamentos a uma escala muito mais elevada. E, portanto, mesmo na física, às vezes já são só níveis de abstração diferentes, uhum. não é? E então, quando se passa para química, pronto, passa-se a falar de sistemas que têm um certo número de átomos e como é que eles interagem. E biologia, são moléculas ainda maior, não é? E como é que elas interagem. E a cada nível, tipicamente, para fazer algo útil e pragmático que se consiga calcular, vão-se fazendo algumas simplificações, algumas assumptions, não é? Alguns pressupostos. Sim. Que nem sempre são verdade. Mas pode ser possível que, até com a ajuda destes métodos de machine learning, se consiga fazer isso, que é aprender modelos a partir das coisas mais básicas, e o que se passa para cima já foi aprendido a partir das regras fundamentais e já não envolveu tanto... Tantos pressupostos uhum. ou tantas regras, tantas heurísticas humanas. Sim, esse é um ponto interessante. Sim, consegues, no fundo, tratar o problema de uma base mais segura, né, e potencialmente um nível abaixo. Que interessante. Olha, para terminar, quero-te fazer uma pergunta que eu costumo fazer neste tipo de episódios, que é... este tipo de episódios em que estamos a falar de ciência e de áreas em que tem havido um progresso muito recente, e o que é engraçado aqui é quase tudo isto que nós estivemos a falar nesta conversa são desenvolvimentos com anos, com muito poucos anos. Aliás, o AlphaFold que tu tiveste envolvido, o paper foi de 2020, salvo erro, e o projeto, como tu dizias há bocadinho, começou em 2016. Exatamente. Não é? Portanto, isto é tudo muito recente, com menos de 10 anos. E, portanto, imagina que nós voltávamos aqui daqui a 10 anos para falar. E estaríamos a falar dos desenvolvimentos que houve entretanto, não é? Dos progressos que houve entretanto. Que palpite é que tu consegues dar em relação àquilo de que estaremos a falar daqui a 10 anos? Não é? De que é que nós, daqui a 10 anos, estaremos a falar a nível de inteligência artificial e machine learning em particular na ciência? Não é? Que progresso é que vai haver? É a questão dos materiais? É a questão da meteorologia? É a questão da compreensão do funcionamento da nossa biologia? É a questão dos fármacos? São outras áreas que nem sequer estão aqui, se calhar, sei lá, neurociências, por exemplo. O que é que tu achas que vem aí nos próximos 10 anos? Sim, é sempre difícil extrapolar, mas eu acho que se nota que o progresso parece estar a acelerar, não é? Parece estar a acontecer a um ritmo até surpreendentemente elevado, mesmo para a gente da comunidade, não é? Uhum. Eu penso que estes grandes grupos de investigação, por exemplo, da Google DeepMind, e em particular o grupo de Science da DeepMind, tendem a focar-se nestes problemas que eles chamam root node problems, ou seja, aqueles que são tão fundamentais que, se houver progresso nesse problema, vai desencadear, vai despoletar muito mais progresso em coisas que se constroem uhum. por cima deles. Exato. Portanto, é por isso que eles estão a trabalhar nestas coisas de desenho de novos materiais, no desenho de novos fármacos, em problemas também ligados à matemática e raciocínio. Portanto, eu aí acho que vai sem dúvida haver progresso, mas algumas coisas são imprevisíveis. A história da inteligência artificial tem sido assim um bocadinho uhum. engraçada, porque mesmo até há 5 anos atrás acreditava-se muito que o progresso vinha através de deep reinforcement learning, ou seja, agentes embebidos e interagindo com um ambiente, por exemplo, um jogo, e que gradualmente iria ter mais regras físicas e que a inteligência surgiria deste quase embodiment, ou seja, de ter a interação com o mundo físico cada vez mais realístico. Uhum. E, na verdade, estes modelos de linguagem natural acabaram por ser... Sim, têm zero interação com o mundo físico. Têm zero interação com o mundo físico e acabaram por conseguir perceber... intuitivamente alguma da realidade física só através de processar texto, o que foi bastante surpreendente. Ainda no outro dia estava a ouvir uma entrevista do Demis a Sábios da DeepMind a falar sobre isso, em que um grande problema em aberto no décadas atrás era o problema o grounding problem, que era quando se fizeram modelos simbólicos de inteligência artificial há, sei lá, 50 anos atrás, notou-se que estavam-se a programar ali regras lógicas e conceitos assim abstratos, mas depois aquilo era completamente desconexo da realidade física. Ou seja, o sistema podia estar a dizer um cão tem quatro patas, etc., mas nunca tinha visto a fotografia de um cão e não sabia o que é que aquilo queria dizer, era só manipular símbolos. Uhum. Então não estava ground, ou seja, não havia uma ligação com a realidade. E o que foi surpreendente, efetivamente, com os modelos de linguagem natural é que, mesmo sem ligação à realidade física, só a treinar em texto, eles conseguiram, nas suas representações internas da rede neuronal, aprender o suficiente para dizer coisas que fazem sentido, em que dá a impressão que alguma coisa eles perceberam da realidade física, não dizem só coisas desconexas. E agora, com a incorporação destes modelos mais multimodais, não é, em que dá para treinar com imagens, com vídeo, ao mesmo tempo que o texto, já começa a haver mais essa informação do grounding, não é? Porque já pode ser treinado de forma conjunta para falar do que é um cão e ao mesmo tempo também tem imagens de cães ou de vídeos de cães. Então começa a poder a rede neuronal aprender representações muito mais precisas e que conectam diferentes modalidades, não é? Sons, imagens, etc. Mas isto tudo para dizer que foi muito surpreendente para a comunidade científica que coisas que pensávamos que ia ser mais difícil, toda a gente achou que ia ser mais fácil automatizar o trabalho, sei lá, numa fábrica, que era um trabalho assim mecânico, pouco qualificado, entre aspas, do que automatizar o trabalho de um programador ou de um artista, que era uma coisa considerada criativa e da esfera intelectual. E na verdade o que aconteceu foi que agora estas LLMs até estão a conseguir automatizar o trabalho dos programadores ou dos artistas criativos muito melhor do que os robôs que supostamente podiam fazer o nosso trabalho pouco qualificado. Então há sempre um bocadinho estas surpresas. E aqui no domínio da ciência também pode haver surpresas, porque é difícil ter uma intuição. Eu não consigo dizer, será mais fácil encontrar um material supercondutor ou desenvolver um sistema que faz provas de teoremas matemáticos melhor do que o melhor matemático do mundo. Então, mas deixa-me perguntar de outra forma. Então, tu não te queres atravessar por áreas específicas dentro destas grandes áreas que nós falamos. Mas será que pode haver outras áreas que ainda não foram parar às notícias? Ou seja, outros algoritmos de, sei lá, de outro tipo de problemas biológicos ou até, eventualmente ciências sociais, não é? De outras áreas em que alguém esteja a trabalhar e possam vir parar às notícias. Num dia destes temos o alfa qualquer coisa, não é? o alfa brain ou qualquer, uma coisa qualquer diferente do que... Ou o alfa cell, sei lá, qualquer coisa que não... Que tu sabes que se está a trabalhar, mas ainda não foi parar às notícias. Não tenho assim especialmente inside info, mas esse exemplo que deste do Alpha Cell é um exemplo, digamos, público da Isomorphic Labs, que é esta spin-off da DeepMind, em que eles têm a ambição de conseguir modelar basicamente ao nível de uma célula, ou seja, passar do nível de modelar simplesmente uma proteína e pequenas interações com outras moléculas para conseguir simular uma célula inteira. Isso aí seria, de novo, um desses santo graus em que se passava para uma digitalização total deste processo de investigação da biologia, não é? Em que se podiam testar hipóteses totalmente de modo... Exato, diretamente no simulador. Diretamente de forma computacional. Eu não sei quanto tempo é que isso demorará. É um grande desafio. 10 anos, talvez 10 anos. Logo vemos, 2035, cá estaremos. Para ver isso. Hugo, obrigado. Foi uma... Obrigado eu, José. Uma conversa desafiante, mas esta é uma área muito interessante. Para mim também, não é sempre fácil tentar comunicar de forma clara e para uma audiência alargada, não é? Que é a audiência do teu podcast, alguns destes conceitos, mas espero que tenhas conseguido. Estou habituado a ser desafiados. Olha, obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de João Ribeiro. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e veja como seguir o 45 Graus em josemariapimentel.pt. Até ao próximo episódio.